MC Jumper, mano! Ei, tu tá onde, hein? Eu só vim por causa de tu. Onde é que tu tá, hein? Eu deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. É que hoje à noite eu fiz uma promessa pra... Vamos lá no carro que você vai ver. É tudo. Hoje vai ter putaria. É no carro. E hoje vai ter putaria. Será, hein? Você tá senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Começando a te ver melhor. Cadê a sua, hein? Ah, tô te vendo. Deixo você louca de vontade pra dançar comigo. E olhando o cara de safado. Meuscds.com. E hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá no carro que você vai ver. Entrou. Hoje vai ter putaria. Tá no AP. Senta, senta, senta, senta, senta. Tá valendo a pena. Senta, senta, senta, senta. Vou pra sair de ter e vai. Vou pra valer a pena. Senta, senta. Vou pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Vou pra valer a pena. Vou pra valer a pena. A porrada é mais forte. Ah, te vi, eu te vi, eu te vi, eu te vi. Tu me viu.